Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Se segura aí, porque... Eu gosto de jogos! Let's play some Tetris, motherfucker! Mas enfim, vamos começar o nosso podcast, Eu Gosto de Jogos, começando mais uma vez uma segunda edição. Aê! Opa! Hoje nós temos uma presença muito especial aqui, seguindo a mania escrota de usar nicks estilo Counter-Strike. Com a gente aqui hoje o grande Ilapso. Opa, boa noite. Eu gostaria de dizer que eu não jogava Counter-Strike, mas uma vez eu joguei num laptop com o touchpad e acertei dois caras com uma bala de 12 só. Cara, se você gosta de jogos e diversão, meu irmão, quando você tinha 12 anos, o que você fazia? Você não jogava CS? Não, eu não tinha computador com 12 anos, cara. Mas nem eu. Eu ia pra Lan House. A boa era ir pra Lan House. Não, porque eu não sou amigo do adventista lá que gosta de Lan Houses. Eu, com 12 anos, eu tinha um PlayStation. E o que eu fazia muito era, olha só, jogar Metal Gear Solid. Cara. Parece até que adivinhou o que a gente ia falar. Jura? Que isso? Enrolando nos spoilers aqui, hoje nós vamos falar de Metal Gear Solid. Sim, aquele jogo clássico do PlayStation que o Ilapso não ia jogar CS nas Lan Houses, mas ficava em casa jogando Metal Gear. Eu fiquei, mas eu joguei CS também. Mestre Splinter aqui nunca jogou Metal Gear, jogou, mestre? Mentira, lógico que joguei. Eu joguei o Metal Gear Solid 1 e é o verdadeiro true, embora exista o antecessor do MMX, do videogame antigo que ninguém teve. Mas isso é um papo para a diversão da vez, porque agora nós temos quadros do nosso podcast. Aê! Opa! Caralho, meu irmão, puta que pariu, eu tô muito empolgado. Gostoso! Agora a gente vai dividir o nosso podcast em 4 quadros, mentira, 3. E a gente vai botar vinheta antes de falar, e vai tocar musiquinha, vai ser irado e vai ser mais organizado. A minha ideia agora é a gente fazer tipo um quadro pra e-mails, onde a gente vai poder ler os e-mails dos nossos fãs que ficam lá, pelo amor de Deus. E o nome desse quadro vai ser e-mails. Muito criativo, hein? E nenhum podcast no mundo tem um quadro de e-mails, cara. Nenhum, né? Principalmente... Não, mas nenhum inventa e-mails. Olha, rapaz, você não sabe o que você tá falando, você não conhece o pessoal que tem por aí. Porra, mas eu vou te falar que dessa vez a gente tem um e-mail pra ler, de verdade, meu irmão. E não é de parente, hein? Mas olha só, vamos deixar bem claro que a gente aceita carta também, aceita sinal de fumaça, telegrama, pra galera que não tem acessibilidade aí, não tem internet. Só vai ficar difícil de você ouvir o podcast, mas a gente fortalece. Aceita a carta. Aceitando a carta. Vai mandar pra casa do Mestre Splinter, boa sorte, isso. Vai dar o endereço aí. É a caixa postal 5744, aqui no Rio de Janeiro, RJ. Se você quiser, não tiver internet, quiser nos ouvir pela rádio, nós estamos na 88 FM Rádio Manchete. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, com reprise aos domingos, às 2 da tarde. Mas depois, cuidado para não confundir com o horário de Cavaleiros do Zodíaco, que eu podia ouvir no rádio e no carro quando era... Isso. Bem, a gente também vai ter uma área de notícias pra ter um pouco de conteúdo, porque tem que ter conteúdo, só babaquice, não sei o que é. E a gente também vai ter... Esse aqui não é Big Brother, né? E a gente vai ter também a diversão da vez, tema principal do podcast, variando sempre em algum jogo em especial, em algum filme, ou qualquer outra diversão que venha na lata. Obviamente isso aqui tudo é editado, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem ficar quietos, vocês podem ficar... Pode colocar também o efeito sonoro da bola de feno passando assim no faroeste. É bola de feno, eu posso botar vuvuzela, eu posso botar... Pode botar. Gritando. Não, vuvuzela, você falou que esse podcast não ia ter nada de Copa do Mundo, cara. Tem porra nenhuma de Copa do Mundo, meu irmão. Então, eu não vou ter vuvuzela. É só falar que não é vuvuzela, fala que é... Vai falar que é o efeito sonoro do FIFA Soccer 2010. E aí, é Copa do Mundo? Não é. É o jogo de videogame, é diversão, é jogos. É jogos, é diversão. Isso. FIFA Soccer 2010, Copa do Mundo, vuvuzela, foda-se. FIFA Soccer tá aí. Bem, como todo mundo sabe, a primeira edição de todo podcast é sempre uma coisa muito escura. Por mais que nossos amigos estivessem lá falando, porra, foi muito irado, foi maneiro, foi engraçado, eu agradeço muito por eles serem positivamente falsos. Só quero deixar bem claro que tudo que eu falei é verdade e vale a pena você escutar novamente se você ainda tiver aí o podcast. Tem que você falar suas opiniões, porque suas opiniões foram só patada, né? Ah, porque realmente eu achei legal, mas foi uma meada, foi escroto, não teve conteúdo, não foi tão engraçado, as músicas foram escrotas. Eu posso fazer uma colocação sobre o primeiro podcast? Claro que pode. Eu acho que vocês foram muito maldosos com a Sony, reclamar das bolinhas rosas e lilás, porque... Azul. É, mas ela muda de cor, né? Aquilo mudou a minha vida, meu irmão. Eu tava achando que era só... Cor, cara. Tirou minha imersão, mas, moleque. Não, veja bem, aquilo ali, se você for ver como esses caras aí fazem filme 3D, captura de movimento, as roupas que os atores usam tem aquelas merda, aquelas bolinhas estúpidas. Só não muda de cor. Eu nunca vi ninguém vestindo uma roupa cheia de bola grande azul. Sim, é. Não é uma bola azul do tamanho do microfone da Xuxa, né? Mas eles usam uma... Porque o computador tá treinando pra achar, pra procurar aquela porcaria. O Kinect da... O Projeto Natal, o Kinect é o caralho? O Projeto Natal, se você tá, você e o seu amigo jogando e passa um caboclo atrás de vocês e dá tchauzinho, como é que o Kinect vai saber que aquele babaca ali é só um troll do teu jogo? Porra, eu tô esperando que o Kinect me mostre um cara, tipo, eu tô jogando um jogo de corrida, passa alguém andando atrás de mim, vai tá um Sonic correndo atrás de mim assim, iau! Bem, mas pelo menos a gente sabe que com a primeira edição do podcast a gente pôde aprender muito pra poder lançar a nossa segunda edição, que realmente vai ser aquela que eu vou divulgar, vou dizer que foi bem feita, foi maneiro e tal. Uma coisa importante, não demos o devido crédito ao grande artista, foi chutado, que é de Natal, chamado Mike de Mosqueiro. Isso. Foi indevidamente chamado de tiozinho. Eu não vou nem citar quem falou isso, mas eu quero fazer a esse artista brasileiro. Eu considero as pessoas muito legais, muito interessantes, que estão no nosso nível de coisas liradas, eu dou um nick de CS pra elas. Ah, tiozinho é o nick de CS. Então, a Mike Mosqueiro não é. É, exatamente. Toma, Ninja. Mike de Mosqueiro não é. Mike de Mosqueiro é o melhor nick de CS de todos os tempos, cara. Primeiro que Mosqueiro é uma arma. Um headshot, cara. É, outra coisa, então. O próximo pessoa que aparecer aqui que você for dar um nick de CS, eu te desafio a dar um nick de Master of C++. Puta piada interna. É, ó, a edição aí entrando aí nessa hora. E agora eu chamo a vinheta dos e-mails. Nós tivemos um único e-mail que não é de mentira, eu estou muito empolgado com isso. Foi de uma pessoa que não é o meu parente, não é meu amigo, ele é só um fã, é um grande fã, que ele diz aqui... Nijirimi, como é que ele baixou o primeiro episódio do podcast, se ele não é amigo? Olha só, vou te explicar, você conhece aquela regra da fofoca? Ah, o boca a boca, né? Boca a boca, meu irmão. Isso. Um fulano falou pro ciclano, assim. Exatamente, falou pro ciclano, que falou pro Beltrano, que falou, puta que pariu, meu irmão, viu os caras metendo no macaco ali, achei muito irado. Exatamente, podcast virou um viral já, tá espalhado, já tem gente da China que tá ouvindo no exato momento com as devidas restrições e a censura, mas a galera tá ouvindo lá já. Eu mesmo apresentei os jogos de diversão a 5 pessoas. Na China, meu irmão. Na China tem alguém, tem tanta gente que provavelmente tem alguém pago pra ficar ouvindo podcast random em português. Deve ter. Ah, deve ter. Já disse aqui o nosso amigo Rafael, disse, tudo bem, Ninja Inimigo e Mestre Splinter? Tudo bem, Rafael. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, qual é o melhor videogame entre o Wii, Xbox 360 e PS3, e por quê? Quais as vantagens e desvantagens? Pariu, pergunta difícil, hein, meu irmão. Cara, posso dar uma opinião? Claro. Pode. Não, é porque perguntou só pra vocês, né? Eu sou um merda aqui dentro. Tutuquinho! Aí você ali o nível mais, eu vou levar você pra mim. Primeira coisa, o primeiro erro do rapaz aí é que ele perguntou o Wii, né? O Wii não é videogame, né? O Wii é uma... É uma caixinha de tocar música, quase. Porra, comparação. Não, porra. Olha só. Deixa eu explicar o que normalmente eu falo para as pessoas. Eu levo muita patada. Mas a parada é a seguinte. Olha só. O Wii, ele não foi feito para ser aquele videogame normal em que você compra, que nem o PlayStation 2, o Nintendo 64. Você não compra, você rouba? Calma. Ele foi feito pra ser o segundo console que você tem. Ele é uma proposta diferente, ele não é que nem o Xbox 360 e o PS3. Normalmente eu não consigo classificar ele em relação aos outros dois. Eu acho que todo mundo tem que ter um PS3 ou um Xbox e um Wii. Eu acho que ele traz um diferencial bem interessante pra sua casa, pra quando vai gerar o bebê, jogar alguma coisa. Ele tem... É esse o ponto. É esse o ponto, Regimigo. Quando você por acaso tem um jogo de tabuleiro aí na sua casa? Põe lápis. Tenho. É, tá vendo? Você sabe que tem, mas não sabe ajudar. Mas se aparecerem aí 15 amigos seus aí, jogo tomando cachaça e... Vamos jogar um War! Tu vai pegar o War, não vai? Mas se tu tivesse sozinho em casa... Infelizmente, eu vou pegar o War sabendo que aquele War vai terminar em terremoto. Exatamente, porque vai ter um cretino que vai estar bêbado, já vai ter perdido o jogo inteiro, porque não conseguiu conquistar a Ásia, vai chutar o tabuleiro. Vai pegar o objetivo dele e vai ler, foda-se, vai perder a carta do objetivo. E é a grande graça do jogo. Vai brincar de Napoleão, moleque, eu quero conquistar. Então, eu acho que o Wii é tipo isso, é o teu jogo de tabuleiro, cara. Tu fica lá guardadinho até tu ter a galera pra jogar. Pô, mas sozinho tem jogos, legal. Tem jogos. Tem poucos. Tem, mas tem mesmo. Até pouco tempo atrás o PS3 também tinha tipo 2. Tem, por isso que eu só comprei o PlayStation 3 e agora, depois do carnaval. Olha só, eu vou te falar, Rafael. Entre o Xbox 360 e o PlayStation 3, na minha humilde opinião, até então, vale mais a pena comprar o Xbox 360. Pronto, falei. Opa! Polêmica! Olha só, é a primeira vez que eu vejo essa pergunta ser respondida de uma maneira clara. De uma vale maneira mais objetiva. A pena comprar o Xbox 360, sim. Por quê? Na verdade, o PlayStation 3 só tem dois jogos de nome que são exclusivos, né, pra ele. Três. Ele tem God of War, o Metal Gear Solid. E que breve não vai ser mais exclusivo, hein? A série principal, né? Fora o... Cut, and keep cutting. Fora o Onimusha. Exato, fora isso. A série principal provavelmente vai continuar no PlayStation, né? Mas ele vai continuar lutando contra o Mario e Pikachu. E o terceiro título que é ainda exclusivo pro PlayStation 3? Não, pra falar a verdade, acho que não tem mais nenhum. Tem mais algum? Você ia falar o quê? O Uncharted? Eu achei que você ia falar Uncharted, talvez. Não, eu nem achei. Não. Tô falando de jogo bom pra caramba. Bom para cacete. É bom para cacete, hein, rapaz. Eu também não dava nada pelo jogo. Eu fiquei, esse é Tomb Raider com um cara em vez de uma mulher, ou seja, um Indiana Jones. Mas o jogo é muito bom, cara. Às vezes eu acho que isso é a síndrome da falta de jogos. É, mas sai muita coisa exclusiva de Final Fantasy ainda pra PlayStation, não sai? Realmente. Não. Final Fantasy ainda é aquilo tudo? Bem, isso é um papo para outro podcast que a gente vai discutir, mas é assim, é muito bom. Eu comprei o Xbox 360, é um videogame que tem ótimos títulos exclusivos, além do PlayStation 3, também tem os ótimos títulos exclusivos dele, só que eu gostei mais, eu achei mais maneiro. Microsoft, qual é o nome da live? Xbox Live. Xbox Live. A Xbox Live aqui no Brasil funciona muito melhor que a PlayStation Network. E você podia fazer a assinatura das coisas sem ter problema. Jogava, conhecia várias pessoas jogaram. Mas sei lá, fica uma coisa muito pessoal, assim. O que você acha aí, mestre Splinter? Eu vou contra a corrente. Em vez de escolher entre Xbox e PlayStation 3, eu vou escolher o Wii. Já foi descartado como um jogo barato de tabuleiro. Então, pra mim é disparado o que tem os jogos que tem o melhor que de diversão, e diversão em multiplayer. Tem jogos de luta interessantes, tem jogos de tiro, mas o Wii, em matéria de diversão em grupo com a galera, é disparado a melhor opção dos três. Eu vou te falar, a verdade é que quando vem uma porrada de gente na sua casa, ninguém fica jogando videogame mais que 15 minutos. 30 pessoas na sua casa, ninguém vai ficar jogando videogame por mais de 15 minutos. Cara, mentira, eu já vi muita gente se reunir em torno de um Wii. O Wii ser a atração daquela reunião. Eu também já vi. Então estou errado. Toma! Já participei, inclusive. Ah, eu também já participei, mas... Bom, somos nerds queridos que não são tão assíduos nesse público de pessoas normais, né? Eu digo mais, eu tenho contato com pessoas que se dizem totalmente não nerds, frequentam outro tipo de faculdade, têm outros estilos de vida, e eles... E essas pessoas preferem o... Conhecem outras pessoas, né? Elas respiram áreas fora do quarto. Conhecem pessoas do sexo oposto. Sexo oposto. Conhecem o sol, não são alérgicas ao sol. Meu irmão, vem entrar com esse papo de Crepúsculo não. Eu sei que tu se amarra, foi ver ontem na pré-estreia, o caramba, mas ó, jogos e diversão, beleza? Eu tenho respeito contigo, mas vamos isso aí. Não precisava xingar o cara falando que ele foi ver Crepúsculo na pré-estreia, né? Precisava disso? Isso destrói amizades, cara. Eu vou ter que interromper, estão falando blasfêmia sobre a minha pessoa. Eu não vi na pré-estreia, mas ainda vou ver. Tem nenhum problema. Tem mais chance de se salvar, mas beleza. E você, nosso grande convidado ilustre Lapso, o que você acha sobre o Xbox 360 PS3? Eu não vou deixar você votar no E. Eu vou dar a clássica resposta bem babaca. Depende do que você quer da sua vida. Depende do que tipo de jogos e diversão você gosta. Isso, a questão que você apontou dos jogos exclusivos de cada um é bem interessante, né? Do que o cara gosta? Eu gosto de Halo, eu gosto de jogar jogo de tiro louco. Agora não, eu gosto de jogar joguinho do Indiana Jones, ou jogar God of War. Eu sou um cara que gosta de matar todo mundo. Vai comprar o seu PlayStation. Agora, se você é o cara lá que tem três irmãos e não sei o que, e não quer ter internet em casa pra jogar com a galera, você vai comprar o seu Wii. Ou se você é o cara que, né, mora lá em Bangu e tem que trabalhar no centro e vai de um ônibus, você vai comprar, né, um portátil. Você tem que analisar o que você quer da sua vida enquanto jogador de videogames pra fazer a sua análise. Mas você tem razão, você tem razão. Eu tenho que concordar plenamente com você, mas eu comprei um Xbox 360. Quem fica em cima do puto tem sempre razão. Posso falar mais uma coisa? Claro, até que o podcast se estenda a ser a batalha entre os consoles, você pode. Exatamente. Só queria, pra finalizar então esse assunto, vou manter a mesma linha de raciocínio do Ilá, de que realmente depende. É uma resposta muito útil pra esse tipo de pergunta. Mas uma coisa que ficou meio de fora, eu gostaria... Resposta genérica é muito útil. Gostaria de acrescentar nessa discussão é que hoje em dia os computadores, pra mim, um bom computador, ele bate de frente com qualquer console. Em matéria de jogos, a gente tava falando sobre Xbox e Nintendo DS, Nintendo... Puta que pariu, Nintendo Wii. Nintendo, puta que pariu! A gente tava falando sobre essas coisas. E se você quer ser o cara que tem o teu console individual, pra você chegar no fim do dia, chegou no trabalho, quero descontar tudo nos bonequinhos, quero pegar meu jogo de tiro cheio de efeitos especiais e descontar todo o meu estresse, você pode ter isso no computador. É a minha opinião. Por isso que, entre os três que eu escolhi como favorito, eu botei o Wii, porque ele é uma coisa que você não pode ter no computador. Mas sabe qual é o problema, mestre Splinter, dos PCs? Você hoje compra um PC bonzinho e você consegue jogar, sei lá, o Batman Arkham Asylum. Aí amanhã sai o Batman Arkham Asylum 2 e você já não consegue jogar com o seu PC, porque ele agora precisa da placa GeForce 10.745 e você não, só não tem 8.400. Não, não tem só esse detalhe, não. Um grande detalhe é que os jogos lançam depois, muitas vezes, pro computador, né? Adaptações de jogos de console são lançadas depois, que precisam de um puta hardware pra você jogar um jogo velho. Não é necessariamente velho, mas um jogo que todo mundo já estava jogando, videogame. Posso dar como exemplo aí o Red Dead Redemption, que saiu agora pra PlayStation 3 e Xbox 360, que é um jogo espetacular, que a Rockstar lançou pros consoles primeiro e vai lançar pro PC não sei quando aí. Vai sair, mas ainda não se sabe quando. Street Fighter 4 foi assim, pô. Exato. Gears of War foi assim. Diversos jogos seguem essa estratégia de marketing para as pessoas comprarem os consoles, porque senão ficava muito fácil. Todo mundo tem um computador, que é o mega console genérico. Sim, e nem compra o jogo, né? Usa de artefatos ilícitos aí para obtê-lo. Pega emprestado, né? Essa é a frase bonita da coisa. Isso que eu falei. Peguei emprestado com um cara que eu nunca vi na minha vida. É, ele me emprestou pela internet. Pô, aventura através de mídia prata. E pra terminar aqui esses e-mails, eu gostaria de ressaltar que o nosso amigo Rafael pediu, por favor, pra divulgar o site dele. Ele tem um site que ele conta uma história que ele criou e que isso não vai botar leitinho na boca dos filhos dele, como ele disse, mas que ele queria que a gente divulgasse o site, né? E o nome do site é pokeballs.webs.com. Tipo isso. Isso é vírus, hein? Balls, escrito bem vírus assim mesmo, .webs.com. Agora nós vamos para nosso quadro novo, nosso quadro de notícias. Notícias. Vamos começar aqui nosso novo quadro de notícias com uma notícia ruim, notícia péssima, meus caros amigos. Eu não sei se vocês viram, mas foi lançado o trailer do quarto filme de Resident Evil, Afterlife. Nossa, meu Deus. Pô, eu não vi, onde é que tá isso? Ai, meu Deus, isso tem que acabar, né, irmão? Quem quiser sentir muita dor, vai no YouTube e escreve Resident Evil Afterlife. Sabe uma curiosidade, Ninja Inimigo? Eu nunca vi nenhum filme de Resident Evil. Você é um cara muito feliz, cara. Você jogou algum jogo, né? Resident Evil? Eu joguei todos, até o 4. E no 5 eu não joguei. E não vi nenhum filme. O 5 é muito bom, por sinal. Bem, sou uma pessoa iluminada. Você é uma pessoa muito feliz, cara. Você ainda pode acreditar no futuro. O que eu vou te dizer aqui, cara, é que os filmes de Resident Evil são uma bela de uma droga. Poxa, cara, tem aquela cena dos lasers que transforma o cara em cubinho. É muito maneiro aquela cena. Ninja Mestre, e aquele filme em CG, a animação, o The Generation, ele é bom? Eu tô com ele aqui pra assistir, eu já quase me convenci a assistir diversas vezes, e quando você comprou? Eu comprei. Eu também comprei, mas tem mais de um ano e não vi ainda. E o que eu posso dizer é, eu tava quase vendo, quando eu ia dar o play, um amigo meu virou e falou, eu já vi, é uma merda. Eu sou traumatizado com Resident Evil, fechei e fui correndo pro canto. Mas quanto ao Afterlife, o que me chamou a atenção, galera, são as altas cenas 3D de graça, assim. No trailer, eles falaram, que se dane o plot. Eles botam toda hora, nós usamos a mesma tecnologia que Avatar. Um super 3D irado, paradas voando pra tudo que é canto, yes! Altas cenas 3D. Cara, falando em qualidade, por que você não fala trailer novo filme do Mortal Kombat? Quero muito falar sobre esse trailer, mas eu quero guardar pro nosso podcast especial. Porque a gente não vai ter um podcast especial de Resident Evil? Não. Por enquanto, não sobre no futuro. Os filmes não, sobre né? Os filmes a gente não vai ter nenhum próximo, realmente. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês, uma coisa que pelo menos me chamou a atenção foi que tem de novo a Claire, e a atriz que faz a Claire é muito gata. Ela tem umas cenas distantes iradas ali, pelo menos deve valer a pena dar uma assistida quando seu amigo alugar e te oferecer cerveja pra assistir. Pô, mas é mais gata que a Mila Jovovich? Eu não gosto da Mila Jovovich, não. Pronto, falei. Você tem preconceito com ruivas, né? Prefiro me abstir a essa informação, mas tudo bem. Opa, nem reparei. Uma outra coisa aqui. Eu tenho... nem me toquei. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é que começa hoje. Hoje começa o beta de World of Warcraft Cataclysm. É sério, amigo? Sério mesmo. Hoje começa o beta do World of Warcraft, a nova expansão. Eu fui beta do Vanilla, do primeiro jogo, quando foi lançado há 5 anos atrás. E o jogo é completamente diferente do que ele é hoje, né? Pô, mas eu não ganhei nenhuma carteirinha de beta do Cataclysm, por que não? Eu fui o primeiro beta. Você tem que ser uma Blizzard Whore pra conseguir um beta, alguma coisa assim. Vocês acabaram de datar o podcast, né? Datar? Colocou a data do podcast, assim, né? Inicia hoje o beta testing do World of Warcraft, expansão, tal, tal, tal. Não, porque quando a gente lançar com o nome nosso podcast, a gente vai ter edições prévias. Aí a galera dá aquela olhadinha, assim, entendeu? Ah, mas ninguém vai levar tão a sério. Ninguém vai levar tão a sério essa informação do dia. Ninguém vai falar, pô, não é hoje, foi ontem. Quando a gente tiver fanboys. Mano, os fanboys vão aparecer na primeira edição do podcast. Olha só, tem uma coisa com qual vocês têm que tomar cuidado também. Não são só com os fanboys, são com as fangirls. Quando eu fazia parte de um grupo de tradução de mangás, tinha os fanboys e tinha as fangirls. Tinha fangirls legais, que eram aquelas assim que você falava, ok, venham ser fãs minhas. E tinha aquelas que você tinha que correr, rapaz. E tinha que correr muito. Porque elas não corriam muito devido a limitações físicas, mas elas eram muitas, cara. Então, se te cercasse no canto do Player 2 ali, já era, meu. Um abraço. Pronto. Cara, era Hadouken no canto até ganhar. Isso, é desse nível. Ou então Mortal Kombat, né? Encurrala o cara no canto, mas dá soco. Não, soco baixo. Esse é o Honda. Pro lançamento, a Blizzard não tem data. Pra variar, né? Blizzard tem uma política de não dar data pra nada, mas eu particularmente acredito que vai ser pra esse final do ano o jogo, o lançamento, como todas as expansões foram nos finais dos anos. Aliás, já que você falou de World of Warcraft, eu vou aproveitar pra também dar uma notícia quentinha que saiu hoje. Esse podcast vai ter 70 minutos, mas vambora, fala aí. Não, que uma coisa que muita gente fala é que o World of Warcraft, enquanto não lançar o Cataclysm, ele tá sofrendo um declínio no ciclo de vida do jogo. Você vê muita evasão, pessoas saindo, mas o jogo tá longe de morrer. Ele tá estagnado, caindo hoje em dia. O pessoal fala muito dos novos jogos que estão surgindo que não cobram nada pra entrar e conseguem ganhar dinheiro vendendo itens, vendendo poderes e sei lá o que for. Jogos muito bons, tipo Ragnarok. Exatamente. Ragnarok é um jogo novo? Mas esses jogos de que tem entrada gratuita, que normalmente tem um apelo de ser mais acessível por qualquer pessoa, diante desse desafio, um desenvolvedor hoje veio falar que vislumbra um futuro não muito longínquo, onde o World of Warcraft também vai ser gratuito. Agora, ele não revelou quais são os planos da Blizzard em relação a isso, não revelou datas. Nossa, vai ser uma droga. Mas ele vislumbra um futuro onde provavelmente vai ser no fim do ciclo de vida do produto, do jogo. Antes dele morrer, o último espasmo de vida vai ser como uma versão gratuita, ganhando dinheiro de outra forma. Vamos torcer para que isso nunca aconteça. Final Fantasy XIV Online, aquela merda, ganha data de lançamento, né? Surpreendentemente, a data é pertinho, 30 de setembro pra PC, não vai ser lançada primeiro pra videogame, e depois, em algum dia remoto de 2011, vai ser lançada pra PlayStation 3. O beta vai começar agora mesmo, aqui em julho, e a mensalidade vai ser algo em torno de $13, e cada personagem, olha só que coisa escrota. Cada personagem que você for ter no servidor vai custar $3 a mais por mês na conta. Nossa. Caro, hein? Nossa, imagina. Eu tenho 8 personagens, que é o limite máximo da conta. Você vai pagar $24 a mais por mês. Não, e realmente, deve ser um jogaço, né? Que nem o 11 foi. O 11 foi um sucesso, nossa. Rapaz, sabe que eu nem lembrava que tinha Final Fantasy 11? Na minha cabeça funciona assim, Final Fantasy 10, Final Fantasy 12. Na minha cabeça... X2, X e I. É, funciona assim na minha cabeça. Na minha cabeça funciona X, 13. E foi. Ah, também é uma boa. Na minha cabeça, sinceramente, funciona assim. Final Fantasy 6, 7 e tô esperando o outro até agora. E o 4, meu irmão? Putz. Não, eu tô conseguindo. 4, 5, 6, 7 e tô esperando ainda vir outro. E pra fechar o nosso cara aqui de notícias, eu tenho a notícia mais interessante que eu li essa semana, foi que a Capcom, a nossa amiga da vizinhança, que traz os jogos de luta e Resident Evil e derivados, que tantos gostamos, disse que prevê nova geração de consoles pra 2012. De acordo com ela, o que motivou essa declaração foram os próprios novos projetos na E3, né? Os sensores de movimento Kinect e PlayStation Move. Eles dizem que o investimento que eles estão dando nessas áreas tem que gerar frutos e não são só aparelhos periféricos pros consoles novos. Isso gera toda uma tecnologia que em volta de 2 anos, ou seja, 2012, se o mundo não acabar, vão estar sendo lançados novos videogames pra todo mundo discutir e perguntar: meu Deus, qual é o melhor e qual eu tenho que comprar? Esse negócio de prever em 2012, ele já frase tá ficando batido já, hein, pô. Olha, efeito Nostradamus aí. Outra coisa interessante é: como é que você vai mandar Tatsumaki Senpukyaku, o famoso Attack Tektugi, no Street Fighter pro Kinect? Ataque as corujas. Pô, cara, isso pra mim é o mais fácil. Pra mim o mais difícil é como é que eu vou prensar no canto Hadouken. Isso pra mim vai ser o mais complicado. É um bom ponto. O Track Track Tiruga, tipo, pelo menos você tá com as pernas pra baixo, o tronco pra cima, né? Quero ver você fazer o Track Track Tiruga invertido, que é o da Chun-Li. Todo mundo sabe que ela tem o Track Track Tiruga invertido. Eu vou dizer que tu é um noob, que Track Track Tiruga não. É Shin Ashin. Bem, uma última coisa que eu quero adicionar é que 2012, se o mundo não acabar, vai ser um ano foda. E além disso, né, tem os filmes previstos pra 2012. Olha só os filmes que estão pensando em ser estreados em 2012. Os Vingadores, né, o revamp de Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha 4, o novo Homem-Aranha. O Batman 3, a terceira continuação, que ainda não tem nome. Homens de Preto 3, Jesus. Homens de Preto 3, pra estrear em 2012. E tem vários filmes que estão previstos pra 2011, mas a gente sabe que vai dar aquela probleminha que provavelmente vão cair pra 2012, que é Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança. Não! Mulher Maravilha, Deadpool, X-Men Origins 2, Wolverine. De novo? Não! Isso. Wolverine? Wolverine again. Não, exatamente. Mas agora, esses três últimos aqui... Conan, Robocop e Akira. Puta que pariu. Não. Primeiro, já viram um ator que vai fazer o Conan nesse novo filme? Caralho, ele consegue pegar a espada atrás nas costas? Rapaz, é boa pergunta, eu não sei. Nada a ver com o Conan. Robocop eu não sei, eu não posso falar nada, né? E qual é o outro que você falou que eu já esqueci? Akira, não! É só isso que eu ia dizer. O Leonardo DiCaprio. Ó, Leonardo DiCaprio vem aí no planeta, hein? Anota. São os sinais do apocalipse. 2012 é fato. É dessas pequenas coisas que a gente vê que o fim do mundo tá acabando. Que o fim do mundo tá chegando. O filme bom mesmo que tá pra lançar, mas aí já não é pra 2012. Eu não sei se é pra 2011 ou se é pra esse ano ainda. É Tropa de Elite 2, que eu não sei se vai lançar no cinema primeiro ou no computador. Ainda tem que saber onde é que vai lançar primeiro. Mas eu vi o trailer hoje, tá muito maneiro. Eu gostei muito do trailer. Eu ainda não vi o trailer. Como é que eu faço pra ver o trailer, Mestre Splinter? Você pode ir no YouTube procurar a trailer Tropa de Elite 2 e vai ver lá o Capitão Nascimento falando da experiência dele quando ele foi pra Secretária de Segurança, se passa em 2010 o filme. Parece que é a luta do Capitão Nascimento contra o sistema. Parece que passaram pra ele. Ó, spoilers, hein? Spoiler do trailer. Coronel Nascimento. Coronel Nascimento. Agora, Coronel Roberto Nascimento. Pede pra sair, porra. Traíram, armaram pra cima dele, sabe, porra, com um Coronel Nascimento não sei. É uma cilada, Bino. Não, e veja bem que no Tropa de Elite 2, no trailer, ele diz o seguinte, assim: eu acabei com o tráfico no Rio de Janeiro. 2010. Sim, tá chegando aí. Não, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala, depois que eu virei secretário da segurança, o BOP, ele virou uma máquina de guerra. Nós ganhamos helicópteros. Ganhamos... ganhamos bazucas. Ganhamos tudo que precisava. O robô do Changeman também ganhamos. É o BOP, meu irmão. O esquadrão é louco com o BOP. Ah, eu tenho que confessar que o meu primeiro contato com o Metal Gear, eu lembro dessa história até hoje. Tinha um porteiro aqui no meu prédio, chamava Custódio. Não sei se ele tá. E é patofoguense, porque é porteiro, né? Tinha um filho que tinha. Não, ele não tinha filho. Ele era solteiro, solteirão. Ele era porteiro da turma da noite. Ele que jogava? Ele que jogava. A história tá muito boa, cara. O professor porteiro, cara, vai ser muito boa essa história. Toda vez que eu era a época que tava bombando o 64, PlayStation 1, tava aquela discussão Ocarina of Time versus Metal Gear Solid. E eu não conhecia Metal Gear Solid, meu porteiro ficava falando altas paradas sobre Metal Gear Solid. Eu lembro a primeira vez ele falando, é um jogo tão complexo e tão bem feito que você pode usar o seu cigarro para reconhecer os lasers. Aí eu falei, tem isso mesmo? Ele falou, tem. É assim que as pessoas se revelam. Ele vivia falando sobre Metal Gear Solid. E aí é assim que eu me interessei e falei, pô, ele não só falava de Metal Gear Solid, falava de outros jogos, mas especialmente Metal Gear Solid. A minha suspeita é que ele pegava todo o salário dele e gastava em jogos de PlayStation. Claro que não. Camelô, né? Óbvio. Que camelô? Camelô não vende. Cara, eu não fazia isso, mas muitas pessoas faziam. E foi assim meu primeiro contato. Aí eu. Depois eu cheguei a jogar um pouco na casa de um grande amigo meu, o Chokes, vai ouvir isso com certeza. O nome do jogo é Metal Gear Solid. É um jogo de vascaíno esse, não é? Quê? Ele foi considerado o segundo melhor jogo do século passado. Putz. Por quem? Pelas revistas especializadas na época, antes do nosso podcast existir. Mas esse todos foi... escolheram o Ocarina of Time em primeiro e o Metal Gear Solid em segundo? Não, eu vou revelar minhas fontes. Na verdade, essa pesquisa foi feita por grandes jornalistas da época, de grandes veículos. Logicamente, ela é precisa. Cara, te falar uma coisa. Comparar esse jogo com Ocarina of Time é que nem comparar doce com salgado. Não dá pra comparar, cara. São coisas diferentes. Não tem nada a ver. Na verdade, eu só aproveitei a deixa pra fazer uma piadinha com os vascaínos. A piadinha pode ser cortada também, né? Se fosse piadinha de Copa do Mundo, eu cortava. São fatos. Não, porque é pra bater... tá batendo em zumbi, cara. Bater em zumbi vai ser no programa do Resident Evil. Com certeza. Que é o Metal Gear. Bater em zumbi é fácil, cara. Bater em zumbi não é fácil. Eu quero comprar uma blusa, que é um manual pra bater em zumbi. Aim for the head, don't miss. Cara, Metal Gear Solid foi um dos maiores e mais importantes jogos de todos os tempos. Na verdade, todo mundo acha que ele foi o primeiro jogo, todo mundo conheceu ele no PlayStation, né? A primeira vez que ele foi lançado, só que ele foi o terceiro jogo da série. Antes do Metal Gear Solid, teve um jogo chamado Metal Gear, e depois do Metal Gear, teve um jogo chamado Metal Gear 2, Solid Snake. Nessa época, o jogo foi lançado pra MSX, Nintendinho, hoje em dia foi relançado pra celular, PC... Meu amigo, fala pros nossos ouvintes mais novos, o que afinal é esse MSX? Cara, to make a long story short, MSX era um computador ruim pra caramba, muito velho, que tudo que eu fazia quando era criança era tocar um teclado MIDI idiota. Ruim não, ele é ruim pra você hoje. Na época, quem tinha um MSX esfregava na cara da vizinhança inteira. Falava, chupa, eu tenho um MSX. Quando na verdade, eu tinha um MSX, não sei se foi tão tarde... Eu achei que ninguém tinha. Cara, eu tinha. Eu jogava 10 minutos e depois eu olhava pro meu Phantom e falava, ah, moleque, Super Mario 3. Sentado e jogava. Lembrando também que esse Metal Gear pra Nintendinho, pro Nintendo 8-bits, era já um remake, era um port muito vagabundo da versão do MSX, né? Que essa sim era muito superior. Ele foi um jogo tão bom, tão maneiro, que ele rendeu mais 2 remakes. Ele foi refeito um pouco depois pra PC, com os gráficos muito parecidos e tal. E depois de um tempo, ele foi refeito novamente pra GameCube. Dessa vez com gráficos mais bem feitos, com cinematics, cenas distantes... coisas mais interessantes. Eu, particularmente, joguei a versão do GameCube também e achei muito maneira, superior à do PlayStation. Óbvio que a experiência de jogar no PlayStation foi muito maior, porque eu era menor, a coisa era nova, não sabia o que ia acontecer. Só que se você fosse jogar pela primeira vez hoje, naquela época, o Metal Gear Twin Snakes, que é o nome do GameCube, cara, é sensacional. Parece um filme a parada. Muito maneiro. O Twin Snakes do GameCube, eles adicionaram algumas coisas nessa versão GameCube que só foram aparecer no Metal Gear Solid 2. Que era, por exemplo, a opção lá, acho, de tiro em primeira pessoa, né? Exatamente. O jogo do PlayStation, ele vendeu mais de 6 milhões de cópias no mundo inteiro. O que significa, cara? Em 6 milhões de cópias eles venderam. 8 milhões devem ter sido pirateadas só aqui no Brasil. Então significa que um monte de gente jogou esse jogo. Esse jogo esteve no cotidiano, na vida de muitos amantes de jogos e diversão. Por isso, nós temos que prestar a nossa homenagem pra ele. Aê! A única coisa que me deixa triste é que o segundo vendeu 7 milhões, mais ainda que o primeiro. O segundo é uma troca. E o segundo ainda fez o Zone of the Enders vender horrores também. Com certeza. Mas o segundo cavalgou em todo o sucesso do primeiro, né? É até covardia. Cara, mas tem que fazer que nem o PlayStation 2 fez. O PlayStation 2 cavalgou no sucesso do PlayStation 1, foi melhor, superou as vendas e se consagrou como um dos maiores consoles de todos os tempos. E é vendido até hoje aí em qualquer casa de magazines aí a R$599,90 na casa e vídeo, cara, pô. Vocês que são especialistas no assunto, o 2 realmente é tão inferior assim? Ou será que foi a expectativa exagerada que foi colocada em cima dele que fez com que ele se pareça tão pior do que o primeiro? Cara, isso é muito pessoal, né? O jogo é legal, a jogabilidade é divertida, mas você não joga com Solid Snake e tem uma mulher com pelo no sovaco, cara. Preciso continuar? Eu acho que é uma combinação desses dois fatores aí. A primeira questão aí que ele colocou, que você não joga com Solid Snake, que era o protagonista do primeiro jogo e era o personagem com quem todo mundo se identificava. O segundo fator é que, não jogando com Solid Snake, você esperava pelo menos jogar com alguém à altura dele e você joga com um boiola. E o terceiro fator, o terceiro fator é a expectativa, realmente, né? As pessoas jogaram o demo do Metal Gear Solid 2, que veio no Zone of the Enders, e esperavam aquilo que eles viram no demo, jogar com Solid Snake, mais uma missão que seria tão emocionante quanto a primeira, quando na verdade aquele demo do Metal Gear Solid 2 era realmente só o demo do jogo mesmo. Quando você começa o jogo, você joga com Solid Snake e depois de 5 minutos, tá lá jogando com o Ninja Boyola. Mas o jogo é maneiro assim, cara. Se eu fosse recomendar, se você falasse pra mim, vale a pena jogar? Eu falo, vale, joga. Só não vem dizer que é um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele é um jogo totalmente bom, mas ele não chega perto do Metal Gear Solid 1. A gente vai falar aqui do 2 ou a gente vai falar do 1? A gente vai falar do 1. Dando continuidade, foi você que perguntou, seu ingrato, estava respondendo essa pergunta. Era uma pergunta pontual. Tudo bem. A jogabilidade do 1 era uma coisa revolucionária também. Não revolucionária no sentido de ser diferente, porque ela era uma coisa clássica numa era de novidades. Todos os jogos, todos os videogames estavam passando por uma época de revolução do 3D. Você tinha aquela ideia do 360 graus de movimento com controle analógico, que você podia olhar pra tudo que é lado, e você podia ver todo o cenário como se fosse 3D e tal. Mas você via o boneco de cima, que nem nos jogos clássicos de Metal Gear. Pra você ver as pessoas, você tinha que encostar na parede e meio que virar a cabeça assim pra olhar o que tava do outro lado da parede, pela quina da parede. Uma outra coisa muito interessante do jogo é que ele leva muito mais em consideração a infiltração do que a porradaria. Tem gente que fala assim, caralho, Metal Gear, eu vou jogar, vou ser o Rambo da parada, eu vou entrar, chutar a porta da frente, atirar em todo mundo. Cara, dá 10 segundos, tu não tem munição, tu tem 50 guardas em cima de você e eles comem na mão. Era até divertido tentar fazer algumas coisas assim, né? Mas... E isso quando você não sabe jogar, né? Porque quando você sabe jogar, você pode ser o Rambo. Mas aí tem que... Valeu, fodão, vai lá. Sim, mas essa questão que o Mestre Splinter colocou é realmente importante. A primeira vez que você joga o jogo, você leva lá suas 12, 13 horas jogando porque você é um espiãozinho de merda e não sabe o que você tem que fazer ainda. Na segunda vez, você sabe que você pode virar a caixa de papelão e aparecer lá em qualquer canto do cenário que o guarda do centro de pesquisa vai olhar pra você e falar, uma caixa de papelão, é inofensiva. E vai te ignorar. Você pode passar batido por vários desafios e chegar no final do jogo. Com uma caixa de papelão? Sim, a caixa de papelão, inclusive, é uma parte muito importante do jogo, né? Porque tem um pedaço do jogo que você só passa sendo caixa de papelão. Exato. Inclusive, tem uma hora que você pode acabar se dando mal, né? Porque as caixas de papelão do jogo, elas têm um rótulo. Elas dizem aqui, caixa de papelão do galpão 2. E se você tá, tipo, no galpão 7, perto do final do jogo, e se fecha numa caixa de papelão no galpão 2... O cara olha assim e fala, putz, se tu é do galpão 2. Aí pega e te bota num caminhão e te manda pro galpão 2 no começo do jogo. Isso, você volta o jogo quase todo. Isso aconteceu com quase todo mundo. Uma coisa muito interessante também é que no canto da tela tinha um mapinha que mostrava as coisas ao seu redor. Ou seja, você podia não ver perfeitamente a sua frente, porque você via de cima o campo de visão. Mas era uma visão isotrópica da tela. Exatamente. Só que você via no mapinha os guardas que estavam passando, o campo de visão dos guardas, os lugares que você podia passar e o campo de visão das câmeras de segurança. Nossa. Você era Deus no jogo, né? Você via tudo, sabia tudo que... Não tinha como te pegar. Como é que a gente demorou tanto tempo pra terminar o jogo a primeira vez? Mas esse era tipo um sistema mega sinistro feito pela mulherzinha que você faz o save game. Inclusive ela que fez o codec que você falava e tal. Ela fez também o super mapa que você podia ver tudo mentalmente. Aí a grande sacada do jogo era você ter que usar o campo de visão dos caras pra poder passar, enforcar eles, nocautear eles, poder passar e tal. Usar uma arma era sempre uma opção ruim. A arma fazia um barulho do cacete. Automaticamente todo mundo sabia que tinha alguém ali e sua coisa ia pro espaço. Quando alguém te via ou ouvia um barulho estranho ou te achava de alguma forma, o mapa sumia, aparecia tipo uma palavra escrita fudeu. Aparecia warning. Warning, letras vermelhas e garrafais. Aparecia assim na sua tela. Você está na mão do palhaço. Sim, aparecia escrito assim em letras garrafais escrito warning. Porém, não entre em pânico. Apenas corra feito um filho da puta. Você corre que nem um maluco e desesperado, porque você não vê mais o mapa e vai tentar se esconder. Vai te esconder dentro de caixa, vai girar em volta da pilastra e ver se você consegue despistar as pessoas. Enquanto você estava fugindo feito um filho da puta, a palavra warning escrito, uma música muito acalentadora tocava pra você ouvir. Uma coisa interessante também é que você não mirava, né, nos inimigos, assim, em primeira pessoa. Aparecia simplesmente um laser, né, que era o laser da sua arma, que mostrava uma linha reta da sua visão de cima, em que você podia mirar nas pessoas e atirar. Só depois, com o 2 e os remakes, e o 3 e o 4, quando você tenta mirar em alguém, você vê a visão em primeira pessoa. Obviamente, no primeiro jogo, você também podia olhar em primeira pessoa, só que só olhar não leva ninguém a lugar nenhum. Eu também acho. Eu acho que essa coisa aí do laser, além de ser muito mais high-tech, muito mais maneiro, mostrar que você é muito mais fodão, que tem uma arma muito mais capaz, porque ela tem mira laser. E teve uma coisa que eu achei muito maneira, que era o codec. Codec e suas histórias. Codec nada mais é do que um dispositivo que ficava no cérebro do Solid Snake, em que ele usava uma determinada frequência pra falar, como se fosse um mega walkie-talkie, um Nextel, implantado na cabeça do Solid Snake, em que ele podia... Olha o merchandising, não fala essas coisas aí... O codec não é telefone, não é celular, não é rádio, não é ilimitado. É uma coisa muito acima disso. Então é um negócio muito foda, porque botava a frequência no cérebro do filho da puta e ele falava com Deus e o mundo. E o Deus e o mundo falava com ele. Gente, que ele nem conhecia. É, tipo, e nem pra ter um saia da minha mente, quem é você, sacou? Tá invadindo a minha cabeça, né? No meio da luta. Oi, Snake, olha só, queria te dizer uma parada. Deixa eu terminar a luta, por favor. Eu lembro de uma coisa muito maneira do codec, né? É que volta e meia, quando você não sabia o que fazer, você recorria ao codec e começava a ligar pras pessoas e perguntar, tipo, coronel, sim, qual foi desse cara? Não sei o que eu vou fazer. E eles te davam dicas, assim. Efetivamente, você não precisava recorrer à internet pra nada. Internet na época não, né? Mas você não precisava recorrer. Internet não. Internet em 98 era a época que o William Bonner falava, acesse o site do Jornal Nacional, http://www.globo.com/Jornal Nacional. Tudo junto e sem acentos. E é interessante que uma das pessoas que mais te ajudava, a pessoa mais bem informada, era a Mei Lin, né, que é justamente a chinesinha, né? Pô, e sempre que você salvava, ela batia um papo muito cabeça com o Snake. Tipo assim, Snake, você gosta de suco de laranja? O que você tá falando, mulher? Não, porque outro dia eu colhi umas laranjas muito boas e começava a falar sobre laranja. E Snake, cara, eu tô numa missão, depois eu falo contigo. Ela é uma fofoqueira, cara. E ela é fã de Pokémon, né? Ela é fã de várias paradas. É. No 3 tem uma mulher que salva o jogo. Sempre que você salva, ela comenta sobre algum filme. Isso é uma coisa muito interessante, porque ela fala de vários filmes. Ela compara ele com 007. Ele fala que não acredita nessas mentiras. Sim, nos jogos atuais, provavelmente ela o compararia ao Jack Bauer, né? Com certeza. E ela é a própria Chloe O'Brien do Solid Snake. Eu já te falei que toda a história do Metal Gear Solid 1 se passa em 24 horas. Olha. Eu não tô brincando, olha. Não. Ele olha, tem 24 só, horas pra entrar no Alasca e impedir todo o plano do Mogwai de acontecer. Muito bem lembrado, hein? Porque realmente é isso mesmo, né? Ele precisa invadir a ilha Shadow Moses, durar lá, ou destruir, na verdade, o Metal Gear Rex e fugir em 24 horas. Em 24 horas, senão eles vão detonar a arma nuclear pro mundo. Metal Gear Solid tem a entidade lá, a equipe Foxhound. Ele é um espião, filho da puta, que acaba com todo mundo. E tem a ajuda de uma mulher que fica falando com ele pelo codec lá toda hora. E a mulher resolve tudo, a mulher é foda. Ele tem que destruir uma célula terrorista pra evitar um holocausto nuclear que vai destruir, sei lá, o mundo. Chegou lá na Fox e falou, caralho, meu irmão, vamos fazer uma série assim, porra. E aí a Fox fez 24 horas, Jack Bauer virou o maior herói do mundo. Tudo isso baseado em quê? Solid Snake, 24 horas, é cópia de Metal Gear Solid. Fato! É assim que as grandes corporações são desmascaradas. Você que fica vendo televisão, deixando que as grandes corporações, os grandes canais manipulem o seu pensamento, na verdade tudo vem do Japão. Tudo vem daquela fábrica. Tudo vem dos jogos. Tudo se resume em jogos. O país japonês, aquela fábrica de porcarias lá que produz 82% de toda a porcaria do mundo da história. Que toda porcaria da diversão, né? Ah. Justamente. Uma última coisa que eu vou falar de codec aqui é que a coisa mais bizarra, foi a primeira e única vez que eu vi isso num jogo, foi quando você precisa falar com a Meryl, que é a mulherzinha do jogo, você fala com o coronel, mas coronel, como eu entro em contato com essa mulher? E ele responde com essas simples palavras. É muito simples, Solid Snake. Olhe no verso da capa do seu CD do Metal Gear Solid, que lá tem uma foto da frequência. Tchuf! Desliga a ligação. É, isso aí a Konami fez pra fuder o filho da puta que copia o jogo de videogame e nem sequer copia a porra da capinha. Esse cara não conseguiu mais jogar. Pô, o Guayana vendia, pô, as capinhas, bonitinho. Ah, mas tinha gente que não vendia com capinha nenhuma, não. Inclusive era naquele CD pelado, vagabundo, escrito naquela letra de mão de camelô, feia pra esse Metal Gear Solid. Cara, mas esse jogo, ele é genial. Na história dele, né? Porque a primeira coisa que eu achei muito irada nesse jogo é que todo mundo é uma pessoa irada, porque todo mundo tem um nick de CS, cara. Todo mundo nesse jogo tem um nick de CS, não adianta. Sim, sim. É. Só a Meryl que não tem. A Meryl que é uma escrota. Sim, você tem o Solid Snake, que é um belo nick de CS, né, cobra sólida. O Big Boss, que é o chefão. Você tem... Big Boss, cara. Isso é genial. Os dois primeiros jogos têm o mesmo chefe final. Qual é o nome do chefão final? O chefão. Big Boss, cara. É genial o nome. Exatamente. Vai lá e derrota o chefão, cara. É isso o jogo. É, fora outros codinomes sensacionais, como o Jaguatirica Revolver. Revolver Ocelot, pelo amor de Deus. Não repete isso, não. A Loba Sniper. Cara, eu joguei CS com um cara que era o Sniper Wolf. O Gafanhoto Psicótico. Não, óbvio que não era uma mulher. 70% das pessoas no mundo de jogos e diversão que tem nome de mulher e personagem de mulher são homens, é um fato. São homens carecas que, se você procurar no Orkut, vai descobrir que moram no Mato Grosso. Caralho, por que no Mato Grosso? Não sei, cara, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. primeira coisa que vem na sua cabeça é o Mato Grosso. Cara, o plot desse jogo, que era forças especiais, olha só que parada japonesa, forças especiais geneticamente alteradas, com planos de dominação nuclear mundial no Alasca, com nomes de CS. Genial. Até a base deles tinha nome de CS. O nome da base no Alasca era Shadow Moses. O grande plot do jogo, né, é que eles ameaçam detonar todas as paradas nucleares no mundo com o Metal Gear se ninguém entregar pra eles os restos mortais do mercenário lendário Big Boss. O chefão. Em 24 horas, aí o Coronel Roy Campbell manda o Jack Bauer, quer dizer, o Solid Snake, sozinho, aproveita que tá lá, salva dois reféns que estão lá, encontra com a minha sobrinha e salva ela também. Pensa uma coisa, Ninja Inimigo, quando você tem Game Over no Metal Gear Solid, quando o Solid Snake morre, você automaticamente não só falhou em sua missão, como você deu a Foxhound exatamente o que ela queria, restos mortais do Big Boss. Porque o fudido do Solid Snake, depois se revela, é o clone do Big Boss. Spoiler! Bom, se você não jogou ainda Metal Gear, você tá muito atrasado na cronologia, então você merece esse spoiler. Uma coisa, queria restos mortais de um cara pra guardar, pra enterrar, pra fazer a cerimônia, porque ele era o teu ídolo. Outra coisa é você pegar o clone dele como restos mortais. É que nem você comprar um iPhone, cara. Mas não tem gente que compra um iPhone? Tem gente que compra, mas eles não têm tickets irados de CS. Eventualmente, o Solid Snake consegue encontrar esses reféns, né, que o Roy pede pra ele salvar. Só que, estranhamente, os dois morrem de ataque do coração na frente dele, do nada. Um deles é o chefe DARPA, que eu não lembro direito a história dele. Eu sei que ele, você encontra ele, antes dele falar qualquer coisa, ele morre de cara. Pou! Então, eu não lembro qual era dele. E sei que quando você encontra o presidente da Armstack, que é a empresa bélica criadora do Metal Gear, né, robô gigante dos mísseis nucleares, ele também morre de um ataque de coração, misteriosamente. Você descobre que foi o Kira, aquele personagem daquele mangá Death Note, que escreveu o nome das pessoas no caderno e matou eles de ataque de coração. Tava tudo lá, cara. Metal Gear Solid é a chave de tudo que foi lançado no século XXI. Tava tudo lá em Metal Gear Solid, é tudo copiado de lá. Não adianta. Tudo no mundo é em um círculo que gira em torno de jogos e diversão. Sim, inclusive a novela Rebelde, que passou no SBT, é a cópia do Metal Gear Solid também. Tem uma cena irada que eu lembro, que é do presidente da Armstack, antes dele ter um ataque do coração, amarrado num poste, com uma porrada de C4 espalhado, e o Revolver Ocelot, ou como é que você gosta de chamar ele? O Jaguatirica Revolver. E o Revolver Ocelot com os dois revólveres dele, falando, eu sou um cara muito sinistro nos revólveres, eu vou te matar. Sim, sim, não, é sensacional, né, porque o cara se chama Revolver Ocelot e precisa falar, eu tenho revólveres. Por que que ele usa revólver, cara? Esse cara é bem o emo, não é? Porque ele é o Revolver Ocelot. Se ele fosse Uzi Ocelot, ele ia ser muito mais sinistro. Aquele jaquetão jogado por cima. Por isso que aí, em seguida, aparece um ninja cibernético de armadura high-tech, corta a mão dele, dá um bunda lelê e vai embora. Esse ninja que é cópia do Snake Eyes dos Comandos em Ação. Na verdade, tudo gira em torno de jogos de diversão. E Metal Gear provavelmente veio primeiro do que Snake Eyes. Todos os comandos em ação são cópias de personagens do Metal Gear Solid. Mas todos os comandos em ação são jogos de diversão. Se enquadram. Ou são cópias de personagens rebeldes, já que uma coisa é relacionada à outra. Sim, exatamente. Tudo leva a rebeldes. Fudeu. Eventualmente, o Solid Snake vai encontrar a Meryl, né, a sobrinha do coronel, e tem aquela cena clássica em que ele encontra ela e percebe, ela encontra ela disfarçada de soldado, né, e ele percebe que não é um soldado pelo rebolado dela, que ela anda mexendo o quadril. O Crocodilo Dundee também já pensou isso em uma vez em um dos filmes dele, e aí o taxista amigão dele falou, rapaz, olha o gogó, aí ele, na patolada, viu que realmente era só o rebolado mesmo, hein? Aquela cena do crocodilo mordendo o rabo da mulher no filme. fica tipo 5 minutos pra você entender que era um rabo da mulher balançando ali. Cara, eu não lembro sobre esse filme, então é melhor a gente mudar de assunto, senão vai acabar descambando pra Rebelde de novo. Porque Rebelde você viu, né? Lógico, todos os capítulos. E tem a cena clássica, né? Porque ele encontra ela, ele percebe que ela tá disfarçada e começa a seguir ela. Ela percebe que tá sendo seguida e ela entra correndo no banheiro feminino. Se você for rápido o suficiente e entrar no banheiro feminino logo atrás dela, a cutscene inteira de conversa se dá com ela de calcinha. Se você demorar um pouquinho mais, ela tá de calça. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Sim, inclusive eu confesso que a segunda vez que eu joguei o Metal Gear Solid foi só pra ver ela de calcinha. Primeira vez eu fiz sem querer. Aí depois eu descobri que tinha esse lance de ver assim. Sem calcinha, mas com calça. E eles decidem procurar o engenheiro-chefe do projeto Metal Gear, que esse é o cara que vai ajudar eles a desativar o Metal Gear e salvar o mundo. O nome desse cara é Otacon. Ele é um mega nerd que o nome dele deriva de Otaku, que é um loser viciado em animes, né, cara? Não, gente, não é loser. Pera aí, cara. Se você falar desse jeito, a gente vai perder muitos ouvintes. Pera aí. Deixa eu falar uma coisinha. Otaku é loser. Se o cara gosta de desenho japonês, ele pode falar, eu gosto de animação japonesa. Não precisa falar, eu sou um otaku, eu sou um cuzão. Isso significa que sou gay? Significa. Exatamente, esse é o meu ponto, cara. Fala assim, eu sou um geek de animação japonesa, sou um nerd que gosta de animação japonesa. Não precisa se colocar esse rótulo. Se você for falar que eu sou otaku, fala, eu sou um loser, eu sou um otaku. E vai tomar nisso aí que você rima com otaku. Nessa cena, é engraçado que você tá falando com o Otacon. E aparece o Cyber Ninja, do nada. O Otacon tem aquela cena clássica, né? Ele se esconde no armário e se mija todo. Se esconde no armário não merece muito o nosso respeito, né? Mas ele é importante na trama. Ele literalmente mija nas calças, cara. Não tô exagerando aqui, não. Não tô falando que ele tava com uma cagaça. Mostra ele fazendo xixi nas calças e o Snake falando, putz. Eu quero sentir dor, então vamos lutar na mão e tal. Aí você luta na mão com ele, você eventualmente ganha um robô cibernético de armadura com as suas mãos nuas. E ele fica doidão, tirando um bad trip de onda de choque que ele toma lá, fica alucinado e vaza. Quando sentia dor, ele entrava numa onda louca e começava a falar besteira, hein, merda. Vai ver os Zemos, isso derivou os Zemos e tal, só. Sim, tudo vem de Metal Gear Solid. Uma coisa muito bizarra desse Cyber Ninja, né, é que antes da luta, o Snake ficava recebendo ligações misteriosas no codec sobre um tal de Deep Trove. Cara, sério mesmo. Nossa, se eu tô numa missão séria, parada tensa, e alguém me liga do nada falando, oi, eu sou Garganta Profunda. Peraí, deixa eu desligo. Meu irmão, eu desligo na hora e finge que isso nunca aconteceu. Que moral você tem pra reclamar de um cara chamado Garganta Profunda quando a porra do teu nome de guerra é Cobra Sólida? Realmente o cara, liga pra ele e fala, oi, eu sou Garganta Profunda, você fala, pô, e aí, eu sou cobra. Pior ainda, cara, se eu sou cobra dura, e o cara me liga falando, eu sou Garganta Profunda, eu falei, fudeu, isso vai virar um filme pornô. Tá aí a Philips fazendo filme pornô de quase tudo hoje em dia, né? Daqui a pouco vai sair um Metal Gear Solid Triple X. Se já não tem, ó. Se já não tem. Google, responda-nos. Depois que você abstrai que ele é só um cara de Garganta Profunda querendo conhecer Cobra Sólida, o Cyber Ninja revela que ele era um amigo de infância do Solid Snake, amigo de guerra, na verdade, né? O Grey Fox, provando que ele era um cara maneiro, tinha um nick de CS. A Raposa Cinza. E ele tinha sido morto em combate, né? E aí o Snake falou, cara, mas você morreu. Aí ele falou, meu irmão, esse jogo foi feito no Japão, então obviamente eu morri, me reconstruíram como robô ninja cibernético, só faltava ser pirata. E zumbi. E você vai com a Meryl. Quando você segue com a Meryl, tem uma outra cena que eu acho muito maneira, que vale a pena ser comentada aqui nos nossos jogos, que é a luta com o Psycho Mantis, que você encontra logo depois. O Psycho Mantis, ele era um cara completamente bizarro, né? Magricelo, aidético, todo sem pelo nenhum, que usava uma máscara de gás na cara. Dava pra ver que ele não tinha pelo no gráfico do PlayStation 1? Dava pra ver sim. No final, quando você matava ele, você tirava a máscara de gás, você via que ele tipo, não tinha sobrancelha, não tinha careca. Eu acho que ele tinha um câncer sinistro aí, e que ele só não morria do câncer porque ele tinha... poderes especiais geneticamente alterados! Sim, ele tinha o poder de ler o seu memory card e falar que jogos da Konami você estava jogando na época. Fato. Um poder muito útil esse. Se você pudesse escolher qualquer poder, qual poder você escolheria? Poder ler o memory card dos outros. Pra saber se o cara joga um Winning Eleven, né? Pra achar um cara pra jogar contigo. O melhor é quando você leva uma surra, porque ele é difícil pra cacete. E você morre várias vezes contra ele. Até que você vira e fala, caralho, que sacanagem é essa? Tô fazendo alguma coisa de errada. E você liga pro coronel. Aí o coronel fala, Snake, você tem que limpar a sua mente, não deixe que ele leia nada que você possa prever os seus movimentos, você tem que atacar com a mente limpa. Eu só, porra, beleza. Aí você, criança inocente, para, dá pausa, respira, limpa a sua mente e vai lutar com o cara. E toma outra surra. Puta que pariu, uma surra memorável. Aí você fala, cara, tem que... Isso é pra você aprender a ler as revistas de macete, cara. Não, aí você não precisa, só Metal Gear você não precisa ler a revista Macete. Essa é que é a magia da parada. Você pega o codec, liga pro cara e fala, meu irmão, tu tá querendo me fuder, né? Aí o coronel fala, não, cara, você tem que fazer, você tem que tirar os artefatos que possam facilitar ele a ler a sua mente. Você, caralho. Aí você fala, chega, vou ligar de novo. Cara, eu não entendi ainda a metáfora. Ele para. Bota o controle na porta 2 do player 2 e mata ele. Com aquele ar de decepção, né? De falar, caralho, de todas as pistas, o imbecil não percebeu ainda que é pra trocar a porra do controle. Ai, ai, que burro. Aí você bota pra no 2 do Psycho Mantis. O que você fez? Eu não consigo ler na sua mente. Na verdade, Metal Gear foi o primeiro jogo que tinha um Game Shark dentro do jogo, né? Que ele chamava Codec. Logo disso, tem um dos maiores vacilos na história do videogame. Se isso fosse um jogo de RPG, de mesa, o mestre desse jogo ia ser o cara mais vacilão ever, assim, ever. Imagina a cena. Você acabou... O Psycho Mantis usou a Meryl como refém, controlou a mente dela e fez ela atacar o Solid Snake. Até aí, padrão. Você vai, consegue rebolar, derrota o cara, salva ela e fala, beleza, mulher, vamos seguir. Conforme tu tá seguindo com a mulher, tu abre um puta de um portão e dá pra um corredor gigantesco. Um corredor que só tem duas paredes, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E você olha aquele corredor gigante. É um bom corredor. Beleza. Do nada, do fundo do corredor, tu escuta um tiro de sniper que fode a Meryl. E você volta pra outra sala e fala, putz, tem um cara de sniper lá, o que eu vou fazer? Aí ela fala, não adianta você vir pra cá, porque se você vier, ela vai te dar um tiro de sniper. Você tem que se render. Aí você acaba se rendendo. Cara, tipo, não tinha o que fazer, chora. Porque se fosse um RPG, você, pra passar dessa parte do jogo a qual você vai citar, ia ter que tirar 20 no dado umas 10 vezes seguidas. E mesmo assim, o mestre no final ia falar, cara, você não conseguiu, caiu um raio na sua cabeça, você caiu no chão, estado catatônico e levou um tiro na perna. Aí você vai pra famosa prisão, né? Você tá lá, capturado, sendo torturado. E tem uma coisa nessa cena da tortura, que eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro até hoje e nunca testei se era verdade ou não. O Revolver Ocelot, que tá te botando uma máquina de choque no NES, fala pra você... Jaguatirica. Fala pra você... Tiririca. Olha que parece, sabe que parece? Aquele bigodinho lá, ó, boa, bem pensado, hein? O Revolver Tiririca te para na máquina e fala assim... Meu irmão, se você morrer, é game over sem continue. Aí você fala, como assim? Game over sem continue? E começa a tortura, você tem que apertar quadrado rápido pra aguentar. Bola. A tortura. Eu lembro até hoje. Então você tem que apertar a bola pra apertar poder sobreviver. Botão bola do controle do PlayStation. Olha o que você vai apertar, porra. Aí você consegue sobreviver, mas eu nunca percebi que se você realmente morresse ali, dava game over sem continue nenhum. Algum de vocês já testou isso? Joguei muito pouco. As duas vezes que joguei, nas duas vezes. Você foi abusado pelo seu porteiro, né? Eu tenho trauma desse jogo. As duas vezes que eu joguei, eu resisti à tortura, então eu não sei. Mas eu acho que ali não tem game over, ali ou você resiste à tortura ou não resiste. Não. Eu não lembro de... Você tem como desistir, tipo, ele fala, pede pinico, e te dá um choque. E você, não vou pedir pinico! E você fica resistindo. Você tem três opções, ou você resiste, ou você pede pinico, ou você morre. Se você morrer, morreu, acabou. Eu só não sei se você morre, morre, acabou, GG. Rapaz, tá aí uma boa hipótese, hein? Vou testar isso aí. Hoje, na era dos emuladores e do memory card infinito e tudo mais, eu vou testar essa coisa aí. Eu vou jogar o jogo de novo aqui no PlayStation 2 e vou fazer uma cópia, né, do save e vou ver o que acontece. Quando você resiste, a Meryl vai sobreviver à captura dela. Se você pedir pinico, ela morre. E você termina o jogo abraçado com o Otacon. Só que no Metal Gear 2, qualquer merda que você faça no 1, a Meryl aparece de novo. Então foda-se. E o Otacon também. What the Sim. fuck? Ninguém morre, cara. Videogame é videogame. O Cyber Ninja morre. O Cyber Ninja morre. E uma coisa muito interessante do jogo também é como você foge. Você tem várias formas de fugir. Se você se esconder debaixo da cama enquanto o guarda não tá vendo, o guarda vai olhar e falar: caralho, o maluco sumiu. Ele abre a porta, vai entrar e te procurar lá dentro. Aí você sai debaixo da cama e se mete porrada no cara. Essa é a minha forma favorita de fugir. Outra coisa que você pode fazer é deitar no chão muito tempo e fingir que morreu. É, você finge que tá com dor de barriga, aí eles chamam um médico pra te curar e você enfia porrada em todo mundo. Não, essa é uma terceira opção. É verdade, é a outra ainda. E tem a quarta, que é você ficar muito tempo parado lá, e aí do nada aparece o Otacon, que ele tem aquele dispositivo de ficar invisível, né? É que é a versão noob, né? Você, bom, tô fudido, vou ficar aqui olhando pro lado pra ver se acontece alguma coisa. Aí o programador pensou, caralho, vai ter sempre um filho da puta que não vai fazer porra nenhuma, vamos salvar o cara. E logo depois disso você pega suas armas, foge e encontra o Liquid Snake num helicóptero em cima do prédio. E você luta com ele, você sozinho, né, com suas armas, e ele num helicóptero te atirando. Tá tranquilo, você pega sua lança-míssel, consegue esquivar e tal, derruba ele, explode o helicóptero, derruba e mata o Liquid Snake pela primeira vez. Esse é o momento, esse momento da primeira luta contra o Liquid Snake, é o momento John McClane do Solid Snake no jogo. John McClane? Como assim? Ah, sim, o John McClane em Duro de Matar 4 é quase um Solid Snake também. Putz. E o maluquinho que anda com ele é o Otacon, né? Caralho, tudo 10 jogos. Sim. Eles se pegam também? Vai se fuder. Não se pega. A Sniper Wolf, que é a loura gostosa do decotão, é uma mulher de exemplo no jogo. Diferente do que eles fizeram no 2 e mostraram uma loura com os pelos no sovaco, essa mulher é maneira. Você vê, né, a mulher gostosa do jogo, que é o momento que você esperaria ver a gostosa, você não vê porque ela tá de longe atirando em você. Pô, você luta com ela, né, você tem tipo um duelo de sniper. Ela tá muito longe de você e você não tem como aproximar dela porque ela tá de sniper. Então você fica por trás das árvores tentando usar sniper. Só que eu, moleque garoto, malandro, eu me escondia atrás da árvore, usava a Nikita e você explodia um míssil na cara dela. E na luta contra o Sniper Wolf entra um dos elementos mais interessantes do Metal Gear Solid, que é o diazepam. Dorgas. Sim, o Solid Snake, que é o cara que usava o cigarrinho dele pra fumaça mostrar os lasers, também usa diazepam. Aliás, esse cigarro mata muito rápido, cara. Muito rápido. Ele tinha 3 kg de alcatrão num só cigarro. Não, aí tá a crítica do jogo, cara. Olha só, crianças, você que tá ouvindo aí em casa, cigarro mata. O seu pai que está fumando, ele vai morrer em 10 segundos se você não tirar o cigarro da boca dele. Quando você levanta ela. Utilizando o diazepam, comercializado no Brasil pelo laboratório Roche com o nome de Valium, que é um fármaco pertencente à família dos benzodiazepínicos, em pó cristalino, é cíclico, utilizado como ansiolítico, anticonvulsivante, sedativo e relaxante muscular. Frequentemente indicado para o tratamento da insônia, convulsões e, no caso do Solid Snake, espasmos musculares. Cara, muito bom. Se eu soubesse disso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu comprava isso na farmácia pra jogar CS. Sério mesmo. Pois é, mas aí você não sabia que diazepam era Valium, né? Eu era noob. Fala do Corvo Vulcão, que esse sim é o cara. Corvo Vulcão Ele era um maluco de quase 3 metros de altura. O cara era muito grande. Peraí, ele não é um corvo vulcão. Ele é um corvo vulcão da raça do Spock. Putz. Isso muda, isso me explica muita coisa. Caralho, muito. Se eu não tivesse jogado o jogo, você teria esculhambado minha mente pra essa cena agora, mas beleza. Eu ia imaginar o Siler segurando uma metralhadora de helicóptero, meu irmão. Sim, e com um barril do Chaves nas costas, né? Putz, então, esse cara ele era muito grande. E só pra andar lado a lado com essa awesomeness do tamanho dele, ele usava uma arma que era aquelas metralhadoras gigantes, parrudas de helicóptero. .50. O cara usava uma .50 na mão, uma Gatling Gun, motherfucker. Cara, você tem uma luta maluca lá com ele, que eu também usei a Nikita nessa luta. Ah, tem uma coisa muito legal também, que quando você tá descendo o elevador pra lutar com ele, você tem uma porrada de corvo que fica enchendo o teu saco ali, fica fazendo barulho e tal. E o elevador demora tipo uns 3 minutos. Então, tipo, você pega a sua arma e começa a tirar nos corvos. É o momento minigame do jogo. Cara, você não tá entendendo. Se você mata tipo uns 3 corvos, toca o codec, aí você atende. É a mulherzinha do save te dando esporro, falando: Snake, você é um cruel, fica assassinando os corvos. Eles são criaturas de Deus. Mas olha só, o corvo de Vulcan, da raça do Spock, ele usava os poderes dele de Vulcan pra poder não, dominar os corvos. Pelo amor de Deus, para com isso, não. Não, não, esse corvo de Vulcan, ele não tinha aprendido a usar a força ainda. Ah, não, isso é outra coisa, né? Mas tudo deriva de Metal Gear e jogos, então foi. Rebelde. Não, pode ver que nessa outra coisa aí que os caras usam a força. Né? É, tem a Aliança Rebelde. Cara, ele é derrotado, ele fala assim: Snake, você me derrotou, então eu vou explanar tudo pra você. O outro DARPA Chief que morreu era um de nós. Ele tinha um nickname de CS irado, ele era o Decoy Octopus. O que é Decoy Octopus? É o povo do decodificador? É o povo do Decoy. Cara, ele nunca apareceu, então ele era só um cara que podia tomar a forma de qualquer outra pessoa, né? Só que ele tomou a forma do chefe DARPA pra enganar o Solid Snake e levou um Keyboard Cat. Nossa, na frente dele e morreu. Depois disso, ele fica bolado, pega o codec, liga pra todo mundo e fala: que sacanagem é essa? Aí ele descobre que ele foi traído, que botaram um vírus nele, que o vírus aleatoriamente dava um ataque do coração nas pessoas. Ele fica bolado porque era... Sim, sim. Inclusive, lembrando que ele foi traído, coloca aí, tenta achar aí o que o Jack Bauer fala no Previously on 24 na primeira temporada. Eu fui traído e pessoas com quem eu trabalho podem estar envolvidas nos dois casos. Ou então pega o trailer do Coronel Nascimento e fala: sou eu contra o sistema. Sim, o senhor está querendo só tirar o seu cu da reta, senhor. O Snake, que sobreviveu à queda do helicóptero, entra no Metal Gear e vai pra cima de você. Você vai levar uma sova dele, só que no codec, o Otacon vai cantar a jogada. O Otacon vai falar: olha só, eu fiz o design do Metal Gear. Se não tivesse um defeito, não teria graça. Então eu fiz um defeito. Como tudo no mundo, tem que ter um ponto fraco. Ele falou isso, tem que ter um ponto fraco. E eu fiz... Esse ponto fraco, ele não é uma parte vermelha brilhante que começa a piscar? Não, Mestre Splinter. O que acontece? Eu não sei como é que esse Otacon é um gênio, se esse Metal Gear é uma parada tão mal feita. O cara lá dentro não enxerga as paradas direito lá de fora. Ele é tudo fechado pro cara ficar bem seguro. Se o cara vai ficar muito seguro lá dentro, porque o vidro não é perfeitamente seguro, ele tem que ver as coisas lá de fora, né? Então como é que ele vê? Ele vê com um radar que o Metal Gear tem do lado de fora. Com um radar ele consegue visualizar tudo lá dentro. Então o que acontece quando você quebra o radar? A escotilha abre e você fica tão vulnerável quanto se estivesse andando de bicicleta. O que é mais importante do que estar seguro é saber o que está à sua volta. Mais importante do que estar seguro é estar vulnerável, porque você é um vilão. Aliás, engenheiro é uma raça de incompetência. Só que é tenso pra você quebrar o radar. Então o que acontece? Aparece o Cyber Ninja. O Cyber Ninja fala: eu vou fazer o sacrifício do herói e vou deixar de ser um ninja inimigo pra virar um vilão arrependido. Quebra o radar e se mata segurando a pata do Metal Gear. Enquanto o radar quebra, o Liquid Snake fica exposto lá. Tipo, você mete um míssil na cara dele. Tipo, explosão estuna o Solid Snake e ele cai esmagado. Quando ele acorda, ele tá em cima do Metal Gear, com o Liquid Snake em pé olhando pra ele, porque ele tinha morrido pela segunda vez, e ele volta com a Meryl do lado dele. Nessa hora que você percebe, se você resistiu àquela tortura. Lá, você tem a Meryl viva, senão ela tá morta. Depois disso, você luta com o Liquid Snake mano a mano, no socão, e quando derrota ele, ele cai de cima do Metal Gear, a uma altura absurda. Se o cara aguentou um tiro de míssil, você acha que ele morre numa queda? Não é cair de 15 metros de altura que vai matar um cara que não morreu com um míssil. Exatamente. Como já não tem mais ameaça nuclear, como é que você vai ter essa tensão das 24 horas? É simples. O coronel liga do codec e fala: olha só, agora que vocês desativaram o Metal Gear, a gente achou melhor bombardear tudo aí. Então super caças sônicos sinistros estão chegando aí em 5 minutos e vai tudo explodir. Tá de sacanagem, né? Vocês botaram um vírus que vai me matar. Me botaram numa missão que eu não sabia nada que tava acontecendo aqui. Todo mundo me traiu e agora vocês estão mandando um monte de avião pra explodir a parada aqui. Quando ele consegue resolver o problema do mundo em menos de 24 horas, os roteiristas safados, pra cumprir os 24 episódios da temporada, colocam um plot twist pra que tenha um novo problema, pra que ele se foda por mais horas, tantas quantas forem necessárias, até completar 24 horas. Jack Bauer. Não, Solid Snake. Bom, mas como você tá falando aí do coronel, mais uma coisa... Coronel Mostarda, com candelabro na sala de estar. Coronel Mostarda com o vírus da Facility, moleque. No Alasca. Você começa a pegar um carro e fugir, né? A gente tem que sair dessa Facility antes que eles bombardeiem. E no... Você é a Meryl ou o Tacon? Exatamente, depende da sua escolha. Olha só, deixa claro que não é a sua escolha sexual, tá? É o que você escolheu na hora da tortura. Ser macho e resistir e pegar a mulher, ou ser um boiola e desistir e ficar com um viadinho que gosta de anime. O pior de tudo é que o prêmio que você ganha quando zera o jogo varia se é a Meryl que ficou viva ou se o Otacon que ficou vivo. Porque o Otacon é só ativo, tá? Não vai achando você que ele vai te dar o cu, não. E o prêmio que o Otacon te dá é muito mais maneiro que o prêmio que a Meryl te dá. Na verdade, ninja inimigo? Exato. Opa, é esse? Ele te dá uma... Tu tá ligado em Caverna do Dragão? Claro. Tu lembra do manto da mulherzinha ruiva? A Sheila? O manto da Sheila? Sim. O manto da invisibilidade. Ele te dá o manto da invisibilidade, cara. Pois é, e a Meryl te dá a Uni, né, provavelmente, né? Coisa chata pra caralho. Eu não vou embora sem a Uni! A Meryl te dá a bandana do Rambo. É, você acha que o manto da invisibilidade da Sheila é mais maneiro do que a bandana do Rambo? Caralho! A bandana do Rambo, se o maluco tiver 2 metros de distância com a cara, ele fudeu. Aquele maluco tem a bandana do Rambo, corre! Esse maluco vai me matar! E ele tem munição infinita. Lógico, ele é o Rambo. Exatamente isso que a bandana do Rambo dá. Olha só, se o cara tá com a bandana do Rambo, quer dizer que ele tem que tirar a bandana do Rambo. Se o cara conseguiu tirar a bandana do Rambo, o cara é muito perigoso. Quando eles estão no túnel, fugindo de carro da Facility, aparece o Liquid Snake de novo, num outro carro, numa metralhadora, atirando, tipo, eu sou um vilão imortal! É, pensando agora, esse cara é insistente pra cacete, né, cara? Muito! Pega o Liquid Snake, fuzila o carro dele explode, e ele morre. Faltando 5 segundos pra explodir tudo, você sai de carro da parada, pula, capota no chão, e fica todo estunado lá, e a parada é bombardeada. Explode uma coisa no fundo, né, e você levanta, sai andando. Não, você não levanta. Física. Você fica todo no chão assim. Mas não consigo. E aparece o Liquid Snake de novo. Mas seria legal se você levantasse, né, e fosse andando em direção ao horizonte, a coisa explodisse ao fundo e você desse um high five com a pessoa que você salvou, né? Com o Rambo. E aparece assim, por fim. Ou com o Jasper. Ó, seria boa também. Mas aí o Liquid Snake aparece de novo. E dessa vez o Solid Snake não tem mais nada o que fazer. O Solid Snake, na verdade, olha e fala: ah, meu irmão, foda-se, me mata. E o Liquid Snake vai matar ele, só que ele morre pela quinta vez, só que pra sempre, por causa do vírus, Fox Die. Ele tem um ataque do coração e morre na frente do Solid Snake. O Snake entra no codec e fala: então, quer dizer que eu vou morrer um dia que nem ele? Aí a mulher aparece e fala: você tem que curtir a vida tem vários momentos belos, não é a duração, é como você vive, vive intensamente. É o Carpe Diem. Aí ele para e fala: mas eu vou morrer do nada. É, vai. Na próxima temporada de 24 horas... No final, depois dos créditos, você descobre que o Tiririca do revólver tá vivo, e era tudo a armação do presidente, e dá o plot pro 2, que parece que vai ser muito irado. Vem aquela decepção do caramba. Isso, eu vou pedir que o nosso convidado da vez, Ilapso, dê a sua nota. Ilapso, Metal Gear Solid 1, uma nota de 0 a 10 na sua vida e na sua percepção. A nota hoje ou a nota em 1998? A nota hoje como um ícone histórico. É a mesma que eu daria em 98. 10! Para essa obra de arte. Um jogo que tem um gafanhoto, um corvo da raça do Spock, um polvo que se disfarça em outras pessoas, uma loba sniper que te obriga a tomar remédio calmante, um ninja inimigo cibernético, uma raposa cinza que se veste de ninja e uma cobra líquida que morre N vezes e volta, não pode ter uma nota menor do que a nota máxima. É isso aí, galera. Eu vou lembrar vocês que eu gostaria muito que vocês mandassem suas opiniões, críticas e porradarias, patadas para eugostodejogosediversao@gmail.com. A gente quer ler o seu e-mail no próximo podcast, a gente quer ter o seu feedback e a gente quer se sentir amado. Por favor. E nós queremos também patrocínio. Você aí que tem o seu motel e está querendo anunciar, anuncie aqui eugostodejogosediversao@gmail.com. Fato, não existe um lugar melhor para anunciar o seu motel do que um podcast para nerds viciados em games. Vocês vão vender pra caralho. Vocês estão prontos então? Vocês querem alguma coisa? Querem mijar? Querem beber água? É, deixa eu mijar e pegar um copo de Nescau ali, que eu já almocei, já jantei tem 3 horas. Cara, eu acabei de fazer exatamente isso, eu acabei de mijar e pegar um copo de Nescau. Caralho, eu tô me sentindo um merda, peraí que eu vou mijar e pegar um copo de Nescau. Foi Nescau ou Todd, bebê?